me amou, que não gostou de mim, não sente amor por mim. Gostou de mim, não sente amor, me fez.